proprio opposta, proprio opposta, proprio opposta. Duvidaram do potencial, nós tá de volta à fusão. Outra proposta, duvidaram do potencial, nós tá de volta à fusão. Outra proposta. 4.0 é muita história pra contar. A voz do excluído novamente tá no ar. A vida é louca, não é só no capão. Mano, Paul, XG, tá formado a fusão. Debater os problemas sem fugir do tema. O louco aqui tá preparado na arena. Se for pra falar de amor, nós vai falar. Se for pra falar da dor, não vou chorar. A mão calejada é a mesma que dispara. Rima inteligente, a caneta é minha arma. Com o mic na mão e muita disposição. O tema aqui é passar informação. Ler, se informar, um livro, um bom lugar. Drauzio Varela, Estação Carandiru. Capão Pecado, Ferrez, Onda Sul. Duvidaram do potencial, nós tá de volta à fusão. Outra proposta, duvidaram do potencial, nós tá de volta à fusão. Outra proposta. Na missão em ação, nós só gera atenção. Na postura dos bico, quintão de plantão. Na visita, o convite do irmão veio a voz. Na luta diária, na selva de pedra. Tamo junto, família, sobreviventes da guerra. Alguns vêm somar, vários pra dividir. A fusão, fato realista, vem confundir. Se no meio do jogo, tem hienas, tem lobo. Na subida do morro, a morada é dos monstros. Descobriram os planos, uma carta marcada. XG, mano, Paul, continua na jogada. O amor pelo rap na caminhada prossegue. O respeito, o compromisso aqui prevalece. Só seguro a caneta, mas o rei que manda. O Coringa, mano, rato com uma carta na manga. Duvidaram do potencial, nós tá de volta à fusão. Outra proposta, duvidaram do potencial, nós tá de volta à fusão. Outra proposta. É nós que tá queridão, envolvidão na missão. Fato realista, juntão com a firma fusão. Pode crer que nos front eu tô de volta doidão. De coração aberto e com um chore na mão. Bater de frente, protestar, reivindicar é o que liga. O rap é nossa arma, os loucos se identificam. E agora chora, descabela mesmo, sente a pressão. Porque nós tá de volta, outra proposta ladrão. Se duvidou, se moscou, nós tá de volta, nego. O rap é revolução e eu sou mais um relator. Entre serpentes e lobo, entre vermes e hienas. Pode pá que não dá outra, é nós de volta na cena. Eu tô nos palcos de guerra, gladiando na arena. Somando com os irmãos que chegam e representa. Batidas venenosas e letras periculosas. Demorou, tamo junto então, outra proposta. Duvidaram do potencial, nós tá de volta à fusão. Outra proposta, duvidaram do potencial, nós tá de volta à fusão. Outra proposta. Outra proposta, parceiro, mas ideal é o mesmo. A postura não muda, ainda tem sofrimento. Desse lado da sul ou pra lá da ponte, o corre é o mesmo, linha de frente nos fronte. Sem pagar simpatia, respeito um por um. Kick, crack, Moscou, risco, leva boom. Terrorista do verso, não nego a voz. Sem cachê, sem vadia, pode ligar que é nóis. Salve, salve, tá salvado. O bang é moiado, pé de porco sujão. Se é porva é mato, pelos gueto favela. Se sonha com a fama, a fusão, mano, povo. O ponta de lança, por amor e respeito. A milidia na firma, direto do Jardim Miriam. Fato realista, que fecha pelo certo. Montando os castelos, bico que atravessou. Não vai ficar quieto, quieto, quieto. A fusão, fato realista. Outra proposta.